Esquece. Você precisa esquecer essa vingança. O quê? Confie em mim. Aqueles que seguem o caminho da vingança nunca acabam bem. Você só se destrói e ainda que tenha sucesso, você se vinga. E o que sobrará com isso? Nada. Um vazio. Eu era apenas um menino, ainda muito novo pra ter visto tudo aquilo. O que resta são lembranças, carrego isso comigo. Ódio e tristeza, coração partido. Um ninja solitário, você sabe, sou Sasuke. Treinei por muitos anos, mas ignorei Kakashi. E agora existo, só por um motivo: fazer minha vingança, pra isso que eu vivo. Então por quê? Itachi, me responda por quê? Destruiu com nosso clã, fez tanta gente sofrer. O que deu em você? Como foi acontecer? Matou nossa família, não tem como esquecer. Acabou com nossas vidas, fez desaparecer. Acabou com tudo, sem razão para viver. Ainda que tenha seus motivos pra fazer o que fez, eu nunca, nunca vou entender. Tempo passou e eu havia te encontrado. Tive a chance de vingança, mas tudo deu errado. Alimentou meu ódio, mostrando meu passado. E eu perdi mais uma vez, como um fracassado. Em busca de poder, eu fui atrás de Orochimaru. Abandonei amigos, fui determinado. O tempo passou e eu treinando concentrado. Com Chidori Sharingan, eu estava preparado. Uma grande luta, era hora de vencer. Completei minha vingança, fiz você morrer. Mas foi tarde pra saber que tudo que você fez foi pra me proteger. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.